Pouso decolagem 5053 no Tom Ponte. Total 9911, pronto para posicionamento. Está livre no Bateu 3. O pushback chama táxi, total 9911. Chamada para o táxi, total. Web 5811 no 01, está livre, chama táxi. 5811. Solo Altana 3859 no pátio 3, posição remota número 2 para o pushback de acionamento. Fazendo ação com a equipe do Solo, Altana 3859, observando o início do pushback à sua direita, do Boeing 727 da Total, sem interferir com o mesmo, está livre iniciar, chame táxi, Altana 3859. E 3859 vai coordenar em simultâneo com o Total, iniciar o pushback. Solo Salvador Oceania 6311 para Guarulhos, nível 360, ciente da Mike. Quem me chamou, Solo? Oceania 6311. A gente ficou aguardando, bom dia. Oceania 6311, prepara da Euleda Bidev, só um minuto, Pop. Da Euleda Bidev, aguardando o copy, Oceania 6311. Alinhar e mantém 1-0. Azul iniciou. Enter. Chame na papá, Alfa Charlie Mike, para ingresso na 1-7. Fazer decolagem, o azul precisaria fazer uma curva direita se for possível, ok? Sente, sente, não temos tráfego no setor. Azul. Pronto, cópia, Oxenar 6311. Pronto pra cópia, 6311. 6311 da Oxenar, para Guarulhos, está autorizado, nível 3620, aerovia Peruísque 50, decola pistão no zero após decolagem, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev, aciona 5060, controle 119, decimal 35. Para Guarulhos, São Paulo, a Peruíque 50, decola da pista 10, curva direita, saída da El, transição Leda, e após voa Bidev, o transponder 5060, e a controle de saída 1935, Oxenar 6319. 62, esse ponto pronto, pushback, Oxenar 6319. Reportará. 0, 91, 10 graus, 079. A linha de decolagem 6225 Oxenar. O trip 5221 na linha e mantém 1-0 após o Oxenar. Após o Oxenar, a linha mantém o 5221. O Netuno 21 no controle do Salvador? Escuta, prazer. Que já terminou o jejum de informações? Afirmativo, só esperando, aguardando a liberação para o 050 na radial no 05 do controle. Ok, tem condições de voar na proa 155? 155, afirmativo. Pronto, vou na proa 155 e sub e mantém o 050, na escuta do controle. Subindo para o 050, mantendo a proa 155, Netuno 21. Estou no meio de 3 horas e 40 minutos, Altena com 20. No 499, é da presente posição, senhor? Autorizado, azul 4299. 99. Índia Alfa, ponto de cara 765, 8 anos, bom dia, bom trabalho. Decolador 31 e chame o controle, 1935. 1935, obrigado, bom dia, 6225. Solotan 3859, para o início do táxi, nós temos um POV de 1, 2, 4, Campinas, 4 horas. Mantém o 320, sai da mão. Sobe, mantém 320 na mão, 6225. O Netuno 21 nesta proa intercepta radial 105. Informe estabilizado na mesma. Informará estabilizado, vai interceptar 105, radial de saída, leitura 21. Livre decolagem, já 1-0, o vento é de proa, 62 nós. Livre decolagem, 5-2-2-1. Salvador, bom dia, Webjet 5-8-1-1, pode esperar. Mantendo a saída do PAC-3, total. 3-5-9, até a saída do PAC-3, aguardando para prosseguir. Até a saída do PAC-3, está 3-8-5-9. Webjet 5-8-1-1. Web 589, alinhar e manter a 1-0. Ali manter a pistola 0, 589. De pronto, 97, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, está livre a decolagem da 1-7, o vento é 1-0 graus, 5 nós. Vente iniciando 97, Alfa Charlie Mike. 35221, decolado aos 33, o controle agora 19, decimal 35. 19:35, 5221. Controle Salvador, 35221. 35221, contato radar na decolagem, suba para nível 200, sai da Golem. 200, sai da Golem, 5221. Colagem, temos a TR da Trip, decolou à frente, é, baixa performance. Tá ciente, 5-8-1-1 aguardando. Charlie Mike, decolado 3-4, ingresso no corredor Axé e chame o controle, 19.35. 19.35, Mike, ou Alpha Charlie Mike. Netuno 2-1, controle? Escuta, prossiga. Só confirma, né? Rádio 105, quantas milhas? 105, 24 milhas. 240 milhas. O Netuno 2-1. 240 milhas, gente. 240 milhas. 240 milhas, Netuno 2-1 vai se afastar na Rádio 105. Gente. Quanto... Controle Mike Bravo Uniforme, eu corrijo o Alpha Charlie Mike. Alpha Charlie Mike, não recebo seu modo Charlie, está mantendo mil pés? Afirmativo, mil pés. Eu vou modificar aqui o transponder aqui. Sente, corredor Axé, mil pés, mantenha mil pés, vamos através fora da barra. Controle de visões. Afirmativo, mil pés é no Axé, chamarei no farol. Webjet 5-8-9, tá livre a decolagem da 1-0, o vento é 0-7-0 graus, 5 nós. Livre decolagem 5-8-9. Salvador, muito bom dia, o Olympus 03. Tive a informação do centro Recife, por solicitação também da célula de Recife de tráfego, o senhor só vai poder decolar daqui de Salvador para Fortaleza aos 50, aos 50. O senhor vai ingressar próxima à direita via Juliette, táxi via Alfa e reingressar no PAC 3, aguardando aí mais uns 10 minutos para prosseguir. Pede, confere. Ah, tá mantendo mil, tá uma diferença aqui agora. Gente. Azul 4299, chame agora o centro Recife, a frequência 1251, alterna 13325. 251, alterna 13325. 3251, na antena 3325, azul 4299. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, WebJet 5819, decolou, passou 1500 pés. WebJet 5819, contato radar, submantenha 360, sai daí. 360 da 5819. Oi, bom dia, tá 3859. Gente, direita até o ponto de espera na Índia, ou tá 3859, 1862 é tudo. Salvador, bom dia, Olimpo 03. Quando 982 desça para 2 mil pés, justo e ultimetro no 0 no meio, informe final LS3. É só 2 mil, será estabilizado com 1016, voo no 982. Controle Salvador, bom dia, o 3602 com a informação mãe. Para 3602, acione a edificação, chega na mar e disse mantém o 050. Enquanto, 3602 ainda chove aí, não? Confirme? Tá chovendo aí. Ok, guarda. Eu sou 10, eu sou 10. Toyota 3859, pronto, próximo ponto de espera da 10. Bom dia. Toyota 3859, alinha e manter a 10, tá 3859. Alinha e manter a 10, tá 3859. Número 95. Entre 03, só um minuto para a cópia. Aguardemos só, vou checar aqui com 116. 618, meia dúzia. 2612, cuidado, bom dia. Controle, o Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, prossiga. A passar um farol da barra, gostaria de fazer uma modificação no nosso destino, fazer toque emitida em Valença, é possível? Afirmativo, Valença. O senhor irá subir o 065? Ah não, só até o... É, afirmativo, até 065 direto Valença. Ok, mantenha inicialmente 1000 pés, agora na autorização para o 065, ou na escuta de controle. Ah, afirmativo, pode voar direto então agora Valença, mantendo 1000. Afirmativo, seu autorizado, direto Valença. Afirmativo, obrigado. Controle, Salvador, Netuno 21. Netuno 21, prossiga. Estabilizado 050, na radial 105. Sente, 050, 105. Aguarde transferência para o centro Recife. Aguardando transferência. Táxi, ok? Afirmativo, aguarda. Obrigado, total. 85, alterna 545. 1268, alternando 254, Xenia 6225, bom dia. Alfa Charlie Mike, está autorizado agora o 065, condições de acho. Alfa Charlie Mike, tem estimado de pouso em Salvador? Retorno. 5, correto, disponível. Direto, decola da 10, com curva direita após a decolagem, ingressando no corredor Axé, mantendo 1 mil pés restrito até a liberação do controle, para após direto na radial 170, aciona 0264, controle 119, decimal 35, torre opere 118, decimal 612. Autorizando Salvador, Salvador, 0095, decola da 10, com curva direita, corredor Axé, restrito mil pés até a liberação do controle. Para após radial 170, aciona 0264, controle 119, decimal 35 e a torre 118, decimal 6, 203. Metro 03, livre acionar, chame táxi. Trabalha para o táxi. Salvador, 6225, Oxanea. Prossiga, Oxanea, 6225. Negativo, contato 268254. 12685 a primária, alternando 2545. 2685-2585, obrigado. autorizado com 1982. Sete passador no completo final, chame dois. 118, décima meia dúzia. 186, obrigado. Fachada, Mike, nível que passa? A 045. Sente. Continue na aproximação. O ajuste é 10 no 6. Aguarde pista livre. Ativo, poderia confirmar o vento? Confirmo, 90 graus com 8 nós o vento. Sente. Oito, no solo 142, libera a direita, 129. Vai liberar a direita, chamando 219, gol no 888. Chané 6250, sendo identificação, chegada a mar e disse mantém 060. Ajuste de altímetro 10 no 6. Passar no 60, 58 no ouro. 1016, táxi em frente lento, até segunda direita, no ponto 0186, total. Solo Salvador, o gol no 888, liberar a pista, boa ré. Diagonal 888, via Alfa, reporta está Juliette para ingresso. Ok, Alfa, reportando 0 Juliette, gol 1888. Turno 21. Escuta o controle. Chame o centro Recife agora na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, até retorno. O senhor tem previsão de retorno a Salvador? Olha, American 980 Morning, stand by to clearance to Recife. Ok, sir, we'll take 370, that'll be fine for the final 370. Okay, 370, stand by 1 minute to call for American 980. 23. Dia, Papa Romeo, Romeo, WhatsApp, please. É 5811, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251 3, 3, 5, 5, 8, 9, Maria. Oi, Salvador, bom. Total 991, ponto espera, pronto. Gente, total 991, mantenha o ponto espera. Mantenha. O voo 1982, no solo 46, libera a direita e chame o solo 219. Direito, 1219, obrigado. Negativo, mantém o perfil, temos a aeronave na sua frente. Enquanto eu prosseguir na descida, tá em 3602. 3602, desça para 2000, livre ILS, sem restrições. A2, sem restrições. Solo gol no 9, 982, Zulu. Lima 982, via Alfa, foi Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05. Tiger 980, red copy. Yes, sir, go ahead. Tiger 980, clear to Recife, Serra Bravo, Romeo Fox, part level 370, via Upper Whiskey 58. Departure runway 10, after departure, left turn. Puka, departure. Papai Uniform, Charlie Alpha, departure. Wifi, Caju, transition. Alpha, Romeo Uniform, transition. Scope code 5062, and control departure frequency 119.35. American 980, clear to receive a flight level 370, upper Whiskey 58, runway 10. Left turn, Suga departure, Rockaju transition, the Kaju transition 5062, the Squawkin departure 119.35. RX4X, American 980, coming ready for push and start? Yes, sir, we're ready right now. Ready for the push and the start. Now, clear push and start, coming ready for taxi, American 980. Clear to push and start, we call you for the taxi, American 980. Primitive. Ah, positivo, o senhor está dentro da área terminal Salvador, capitão? Foi intuído pelo centro Recife que está mal controle, ok? Estamos agora mantendo o 5-0, visual para feira. Ah, positivo, o senhor pode prosseguir? Eu preciso só do seu estimado de pouso em Feira de Santana, que eu vou informar o centro. Eu até entendo que ele tenha nos transferido, mas Feira está fora da nossa área de responsabilidade. Mas de qualquer forma, é um prazer falar. Qual o seu estimado para pouso em Feira? 1-2, prazer a todo mundo. Ah, positivo, não tem problema nenhum, mas ele inclusive manda nos chamar e não nos informa do tráfego. É uma coisa interessante esse tráfego aéreo nordestino. Muito grato pela informação. Eu já anotei que o senhor vai prosseguir para a feira, vai pousar um no Play 57, eu vou informar ele, o Papa Romeu, Romeu Eco, é isso aí. Chame Recife, 1288, caso negativo, 1251. 1288, 251, 5221. Uno, para prospecto de acionamento no 612. Muito grato, bom pouso em João Durval Carneiro, Feira de Santana, cara. Melhor não. Então, aguarde, você na minha 39. Estou com o Boeing da American Airlines. Já vai, dentro de um minuto, iniciar o táxi, que agora é a passagem do mesmo, então, para ser liberado. Não tem problema, estou com um pane de finger aqui. É, o 3602 já estabilizou? Exatamente, mas já está no localizador. Ok, cheque o trem, chame a torre, 1186. É, até mais. Até. Posição na Taxi Hotel, onde lá vai chamar a torre 1862 para o cruzamento. Olimpo 03, até hotel autorizado. Cruzar até hotel quando chama a torre 1862 para o cruzamento, né? Claro. 99, decolado aos 50, chame o controle 119.35. 935, bom dia, obrigado. Fala, boa viagem. O 6311 está completamente pronto agora. Enquanto eu sou aqui pro solo, o americano já vai chamar pro táxi, que após a passagem do tráfego retaguarda, que é um Boeing 757, após o mesmo, estão ali iniciando Medusa e Chame Táxi. Posicionamento 319. Copiado, após o 57, está autorizado 6319. Nós, é possível, faz o feedback imediato e das partidas simultâneas. Mike 980 with information. Mike, we're ready for taxi. Fechando a minha 31, agora é a passagem do American Airlines, ok? Será o número 2. É. American Airlines 980 approved taxi, vai pro 1 after taxi India and Alpha. Still holding point 010. There, call 118.6. Our team is set at 1016. Have a good day. Okay, so clear taxi, the apron India and Alpha 1016. We'll go to runway 10, the tower 186, American 90. Bye bye. Yeah, Bravo to India, prossiga. Foi TGL ou só sobrevoo? I got three. Romeu Eco X-Ray. Papá Romeu Eco X-Ray. Papá Romeu Eco X-Ray, transmissões. 0121, controle 119, decimal 352186. Olimpo 03, após a aeronave da TAM passar à sua frente, está livre o cruzamento da 10 e na Delta chame o solo em 129 novamente. Diga o cruzamento, na Delta chama o solo para continuar o cruzamento. 3602, no solo 854, libere a direita e mantenha a posição no ponto médio da Eco e chame o solo em 129. Tá 3602, solo 54. Na Eco, chame o solo 219. 219 na Eco. Pro Salvador, boa tarde, tá? 3602. Tower, good morning, American. Niner 80, holding short, ready for departure. Okay, American 980, good morning. Clear to line up and take off. Runway 10, wind is 050 degrees, 05 knots, 980. Clear to line up and take off. Runway 10, American 980. Após descida, seu critério, se tem frequência livre para coordenação local. Tem ótimo, muito obrigado. Posta da Juliette para ingresso, tá? 3602. Via Alfa, posta da Juliette, 3602. Understand for American 980, we are clear to line up and take off runway 10. That's right, clear to line up and take off, American 980. The wind is 060 degrees, 06 knots. Clear to line up and take off, American 980.